17, do colégio 49, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Xené 6327. 227, contato com a tela de colagem, subo para o nível Gama 60, direto coral. 60, direto coral, aqui, né? 6627. Azul, pode voar, ótima. ambulância. Perdão. Salvador, com a parceria do 2231, ponto esperar 1-0, pronto? Salvador, 2231, boa, Lima, Lima, está no zero. Ah, Lima está no zero, 2231. Para 2 mil pés, eixo no 08, livre metro, reporte estabilizado. para o curso 2 do PES 28, azul 6918. Credo 2231, decolou 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, pegaram o celular. Salvador, boa passeira 2231. Autorizado, recomendo 07. Suba nível 180, saída MOM. 80 MOM, 2231, informa que não cumpre o gradiente superior à cápsula, passar 110 a 15 milhas. Suba mantém nível 180, após 2010, direto o MOM. 180 sem restrições, após 2010, MOM. O Xanama 327, duas milhas para o Través de Coral, mantém o nível 160, com o estado determinado, chame de Gels 120, decimal 1 no bom voo. Chame de Gels 201, Xanama 327, grato. Vem de Recolar 01, controle 120, decimal 8. 208, certo. Sierra Kilo Índia, acione o transponder 5533. 5533 acionado, Sierra Kilo Índia, liberando a restrição de 10 mil, do Sierra Kilo Índia, 3 mil. Sierra Kilo Índia inicialmente mantém a 3 mil, pede tráfego em aproximação a São José. Ok, Sierra Kilo Índia. O cliente está sob contato com a DASP no nível 380 via saída Árvore. Autorizado 380 via Árvore, liberou dos 3 mil? Ok. Está livre da restante 3 mil? Não tem 3 mil. 3 mil, certo. Se quiser para evitar, pode subir à esquerda ou à direita para evitar. Sierra Kilo Índia, suba e mantenha nível 380, vetor para evitar tráfego na subida, curva esquerda para 250, seu limite é radial 240 do VR Salvador, caso de falha de comunicação, após cruzar radial 240, é sua navegação para o dia elétrico. 240 é radial limite para o dia elétrico, Sierra Kilo Índia. Mantendo para 250. Serra Kilo Índia, complete curva 220. 220. Serra Kilo Índia, tráfego posição de 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 para 2010, o André 190. Ok. Azul 69 no 8, tráfego posição de 1 hora, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando 050 para 380, o André 140. Azul 69 e 18, esquente. Eu não vou ir direto barreira da presença. Direto barreira da presença, 2231, obrigado. Passar a coordenar a prova de moto, é 6-6. Aguarde. Após a passear aqui no Índia, afastado 10 milhas do VR Salvador, assuma a navegação por onde eleva. Por onde eleva, Serra Kilo Índia. Nós no meio, tráfego superado, reporte estabilizado. Azul 69, eu no 800. Discussão que chama São Francisco, em 1,28,35, alterando 1,23,8. Vou chamar o 63. Alfa passear aqui no Índio, suba a restrita nível 320. 320, Serra de Índio. Azul 69, 18, Campo Verde. Gente, Azul 69, 18, complete a aproximação. Terra, 18, decimal 9, senhor. 18, 5, boa. Salvador 69, 18, final de 7 milhas. 9, 8, contato do Zé, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 18, 0 graus, 079. Autorizado, pouso, pistão 0, Azul 69. Thank you. Sierra Kilo Índia, chame Centro Recife em 126.0, alterno 28.8. Ali mantém o plano 097. 423 Azul, quanto espera, aguarde. 23 Mateu, ponto espera, aguarde. Atendo e aguardando, obrigado. Ali é mais bem, 4423. Decolando 18, controle 1, 20, 28. 208, boa. Tá, 4778, decolando 58. Tá, 4778, contato radar, 330 e eu fui da PUC. 330 e eu saí da PUC. Obrigado, tchau. Foi uma boa noite. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1970 graus, 629. Decolagem, pistão 0, vento 3, 1, 5, 5. 3255, decola os 22, controle 1, desenho, sinal 8. Desce, Sam, 3155. Controle. Estou mandando para 3155 para passar 2000 pés, nação 1. Visão. 3155, contato radar, ele 320 para 2010 de Beto Lima. 2000 vai valendo agora então, 3155. Controle 4423, tem uma chancezinha de Valmontes, pode? Aí o 4423 agora de coordenação. E agora e a matrícula da última aeronave? Índia Bravo, sob condições visuais, que as férias, ajuste Salvador, com referência no 019, confirme o PAB, tipo de equipamento e preço final. Decolar no 0, vento 1 0 grau, com 7 nós. Decolar no 0, vento 1 0 grau, com 7 nós. 7-8, chame 7-8-5, Azul 4423, chama o centro Recife em 126.0, alterna 128.8. 260.88, Recife, obrigado, tchau, boa tarde. Boa. M3 contato com a DAS, valeu 3, 4, 0. via saída mão. Linha 340, via saída mão, Xerena 3, número 4. Controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, muito obrigado, controlado. Controle, boa tarde, 1-6-0, Pucador. Sou 6-0, contato radar, suba nível 370, saída Puca. Ok, 370, passa Puca, 1-6-2-0. Tenente, o controle entende que seguirá primeiro para a Cruz das Almas, após Praia do Forte. Charlie Alfa Tango, a Charlie transponder 0135. Por condições visuais, 510, a gente no 019. Reporte no farol da barra, tem frequência livre da presente para a autocoordenação. O farol da barra chama controle Salvador. Sem frequência livre da presente para a autocoordenação, controle não tem conhecimento de tráfego no local, no farol da barra retorna o controle Salvador. Já vai com tudo? Na farra do Vou abandonar o farol da barra, vai abandonar o pneu para 500, para seguir com o pro de Itapuã. Quando autorizado, solicita o cruzamento direto para Rima. Sente o tango de agora, reporte no parque do Petroço. Surgiu. China 394, chama 165, 126, decimal 85, alterna 25, decimal 45. 75, alterna 2545, 6314. Alfa Kilo Delta, deixou controle em Salvador. Está sob contato radar, 5 milhas para a posição coral, mantém o nível 1-0. Está presente o voo Ibomed para interceptar a chegada Ibomed 1 e a continuidade do ciclo. Ibomed para Ibomed 1, cliente da Serra, já para descer. Já para descer, o... Alfa Kilo Delta, transporte de órgãos vitais? Afirmativo. Alfa Kilo Delta, voe na proa 035, seu limite é o custo localizador, décima terra nível 050. 035, limitado pelo localizador 050, visto ao Kilo Delta. Não recebo no radar no momento. Teste Charlie Fatão. Reporte 20 milhas do El Salvador. Correto. Gol número 20, chame 7 Recife, 1,2,85, eterno 25,45. 0-3-5-2-5-2-5-4-5-1-0-0-0. Controle, Otávio de Abraão, próximo para o sul. Papai, Otávio, Índia Bravo, chame torno no 8.95 para cruzamento do campo. Chora, 0-0-0-5, obrigado. Pelo setor norte, certo, entendo que estará afastado mais de 20 milhas do VR Salvador. Tem frequência livre da presente para autocoordenação, te olha fatal, é morrer até o lugar. Confira o estimador do tempo total de voo, o Thiago Apatá. 0-0-7. 431190, seu controle de Salvador, a sua identificação. Você mantém inicialmente nível 090, ajuste 1019. Voa e TAP da presente, condição de manter high speed. Descanso de tráfego apontado no setor, o vento 0.9 graus, com 5 nós. Aposte no salve controlado, está bem de abraço. 4190. Tráfego com prioridade. Após favor de intercepto da chegada Bomé de Olho, inicia a opção 250 mais o número 2.